são amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, moçada! Segunda-feira abençoada por Deus, estamos nós chegando por aqui com mais um programa. Esse, você sabe, olha o nosso Baú Sertanejo, Super Segundona. E a gente recorda, então, aqui os grandes sucessos que marcaram épocas. Muito prazer, eu sou o Elbert Andrade e é muito bom te fazer companhia aqui na sua rádio preferida. Para a gente começar hoje, tem Alan e Aladim, a música Voo pra Galera. Depois, vem aqui o Rick e o Victor, da música Deus Sabe o Quanto. As melhores canções você ouve sempre aqui. Mulher, vê se dá um jeito, eu tô na pior. Não fique aí dando sopa, andando só. Em volta do seu terreiro tem gavião. Me sinto um peixe fisgado nesse gingado de sedução. É toda cheia de graça e quando ela passa estremece o chão. Sou veneno de urutu e no meu angu ninguém põe a mão. Se pintar algum viado no meu roçado, viro leão. Mulher, vê se dá um jeito, eu tô na pior. Cuidado, senão eu morro do coração. Não fique aí dando sopa, andando só. Em volta do seu terreiro tem gavião. Vê se dá um jeito, eu tô na pior. Cuidado, senão eu morro do coração. Não fique aí dando sopa, andando só. Em volta do seu terreiro tem gavião. Por causa desse filé eu já dei no pé da minha patroa. Comer arroz e feijão todo dia é bom, mas a gente enjoa. Se ela me escalar pra ser titular, eu viro uma fera. Eu entro com bola e tudo e por Deus eu juro que vou pra galera. Mulher, vê se dá um jeito, eu tô na pior. Cuidado, senão eu morro do coração. Não fique aí dando sopa, andando só. Em volta do seu terreiro tem gavião. Mulher, vê se dá um jeito, eu tô na pior. Cuidado, senão eu morro do coração. Não fique aí dando sopa, andando só. Em volta do seu terreiro tem gavião. Baú Sertanejo. Onde vem esse olhar que atrai, esse sorriso que não sai de mim desde a primeira vez? Que veio feito chuva de verão, ventou, choveu, molhou meu chão. Foi assim que você fez, eu me encantei, me apaixonei por você. Essa voz que ouço em mim, cheiro de alecrim do campo, lindas manhãs de setembro. Mês que os ventos sopram a favor de toda a paz, de todo amor. E de tanto amor me rendo apaixonei por você. Água de mina, querer de menina, amor de mulher. Meu doce encanto, Deus sabe o quanto meu eu te quer. Meu doce encanto, Deus sabe o quanto meu eu te quer. Água de mina, querer de menina, amor de mulher. Você sou tão pequeno, sou uma gota de sereno que o vento sopra e cai no chão. Mas ao seu lado amo, sou feliz, sou planta que criou raiz, hoje dá frutos de paixão. Eu me encantei, me apaixonei por você. Água de mina, querer de mim, amor de mulher. Meu doce encanto, Deus sabe o quanto meu eu te quer. Meu doce encanto, Deus sabe o quanto meu eu te quer. Água de mina, querer de menina, amor de mulher. De mulher, água de mina, querer de menina, amor de mulher. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Madrugada estou sem sono, sinto frio e abandono. Desde o dia em que me disse adeus. Pelas ruas da cidade, vou brigando com a saudade. Chuva fina faz lembrar você. Seu amor deixou marcas em meu caminho, onde agora sigo sozinho, sem destino, sem direção. Seu amor foi a curva da minha estrada, foi meu tudo e não deu em nada. Foi saudade, foi solidão. Pelas ruas da cidade, vou brigando com a saudade. Chuva fina faz lembrar você. Seu amor deixou marcas em meu caminho, onde agora sigo sozinho, sem destino, sem direção. Seu amor foi a curva da minha estrada, foi meu tudo e não deu em nada. foi saudade, foi solidão. Seu amor deixou marcas em meu caminho, onde agora sigo sozinho, sem destino, sem direção. Seu amor foi a curva da minha estrada, foi meu tudo e não deu em nada. Foi saudade, foi solidão. Foi meu tudo e não deu em nada. Foi saudade, foi solidão. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Um sonho lindo, tomando todos os espaços do meu coração, dizendo que a minha vida teria sentido, que nunca mais eu ficaria nesta solidão. Acreditando em seus olhos, confiei em tudo. Um novo brilho de esperança clareou meu mundo. Mas quando tudo parecia certo do meu jeito, você sumiu deixando a sua marca. Agora o as melhores. Baú Sertanejo. Conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente. Desde que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo, guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Disfarce seus olhos vivendo esse amor tão gostoso por telepatia. Hoje é o meu dia, hoje é nosso dia. Hoje é o meu dia, hoje é nosso dia. Seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento. Tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento. Amanhã será o nosso dia, te quero inteirinha na hora marcada. Eu quero ver você, minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada. Desde que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo, guarde pra mim os seus beijos, guarde pra mim os seus beijos. Desfaz seus olhos me vendo esse amor tão gostoso por telepatia. Hoje é o meu dia, hoje é nosso dia. Hoje é o meu dia, hoje é nosso dia. Hoje é o meu dia, hoje é nosso dia. Esse é o nosso Paradão Sertanejo. Fechou aqui o nosso primeiro bloco na sua segunda-feira. Hoje não é nosso dia. Felipe Falcão, ainda Jaine. E agora, o que é que eu faço? Também nós tivemos aí Madrugada Triste com Juliano César e Rio Negro Solimões. Ainda Deus Sabe o Quanto, Rick e Victor. A música Vou Pra Galera. Alan e Alex também passou por aqui. Daqui a pouquinho tem mais Estádio Sabiá. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Recordando os grandes sucessos em nosso Baú Sertanejo, tem Hugo e Thiago, Majestade Sabiá. Depois, Bruno e Marrone, participação de Felipe Falcão, Que Pena. Se viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Ah, tô indo agora pro lugar prontinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de bordas, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascatas. Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra este mundo de meu Deus. É que meu eu, esse tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Pra deitar em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Baô sertaneja. Falcão, vamos recordar agora quando tudo começou pra nós. Vamos, Felipe. E foi exatamente aí que as portas do Brasil se abriram pra gente. E é uma grande emoção ouvir os nossos amigos cantando assim. Lembranças me fazem chorar, não posso mais me conter. Quando relembro o momento que eu disse adeus a você, mas foi preciso e melhor pra mim e pra você também, porque seu ciúme impedia que continuássemos bem. O amor que uniu nossas vidas entrou em conflito por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais. Que pena ver meus sonhos tão lindos rolarem ao chão. Que pena, tanto amor que eu dei, tantos planos em vão. Mas me conformo, a vida é mesmo assim. Quem sabe amanhã o dia comece sorrindo pra mim. Nossas vidas entrou em conflitos por coisas banais. Lamento, mas infelizmente o destino cruel usou golpes fatais.

telefone mudo não pode chamar. Fechamos então o nosso segundo bloco, destacando para você Maida e Maísa. Telefone mudo ainda, Milionário José Rico. A música A Carta, Que Pena, Bruno e Marrone com a estação do Felipe Falcão. Hugo e Thiago, Majestade Sabiá. Começamos então este que foi o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho tem mais músicas. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. É a sua super segundona, você ligado aqui na sua rádio preferida com o nosso Baú Sertanejo. Agora tem o André e o Adriano, a Giripoca vai piar. Na sequência, o Jean mais o Giovanni, Meu Último Amor. Hoje eu quero aliviar. Hoje eu te Baú Sertanejo. Me abandonou. Foi viver em outros braços e nessa mágoa me deixou. Se nunca lhe neguei carinho, fiz tudo pelo nosso amor. Mas você não entendeu. Diga ao coração meu, onde foi que ele errou? Mas você não entendeu. Diga ao coração meu, onde foi que ele errou? Ofereci, você não valorizou. Foi cruel e sem piedade, com desprezo me pagou. Não passei mesmo de um bobo, como é triste a minha dor. Não quero amar mais ninguém. Você foi pra mim meu bem, o meu último amor. Não quero amar mais ninguém. Você foi pra mim meu bem, o meu último amor. As melhores, Baú Sertanejo. Esse gosto de saudade, quando beijo outras bocas por aí pela cidade. E montado em meu cavalo, vou tomando a solidão. A paixão é uma laçada que amarra o coração. A paixão é uma laçada que amarra o coração. Morena do olhar do loirinha do beijo doce, mulata do abraço quente, meu amor, pensei que fosse. Já tive muitas mulheres, mas só uma me consola. Gosta do amor que eu faço, gosta de moda de viola. Selvagem, nunca tive domador. Tenho o destino da lua, livre como um beija-flor. E montado em meu cavalo, vou domando a solidão. A paixão é uma laçada que amarra o coração. A paixão

braços, implorando um espaço num cantinho do meu peito. Deixa a flor tão machucada, com uma asa quebrada, no seu mal eu dei um jeito. Fui remédio pra paixão, calmante pro coração, e ela é o bramido. Dei carinho e muito amor, ferida cicatrizou, olha o que ela fez comigo. Bateu asas e voou. Sozinho hoje estou na esquina da saudade. Quem me procurou foi ela. Quem cuidou dela foi ela. Ela, minha vida, simplesmente a bandida, partiu sem dizer adeus. Foi remédio pra paixão, calmante pro coração, e ela é o bramido. Dei carinho, muito amor, e ainda cicatrizou, olha o que ela fez comigo. Bateu asas e voou, levando a felicidade. Tive que amargar a dor, tão sozinho hoje estou na esquina da saudade. Quem me procurou foi ela. Simplesmente a bandida partiu sem dizer adeus. Dirigindo Esquina da Saudade, moda bonita, Donizete, a música Mude Esse Jogo, Emília Eduardo, Garanhão Selvagem, também tivemos aqui o Jean Giovanni, Meu Último Amor, começamos tudo com André e Adriano, a Giripoca vai piar. Esse é o nosso Baú Sertanejo, na sua super segundona. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. As melhores músicas aqui no Baú, tem sempre o sucesso que você gosta, hein? Tem agora de Paulo e Paulino, Nada Mudou. Na sequência vem Edson e Hudson, de 2007, Na Moda do Brasil. Saudade Minha Terra, modão, deixa cair as modas aqui, vai lá. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Você,

desejo. Se estou nos braços dela, melhor a minha vida, morrendo eu me vejo. Ela é sensual, é tão original, é meu bem, é meu mal, já não posso entender. Sou tão grande e pequeno, vou vivendo e morrendo de angústia e prazer. É remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém. Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem. É meu sal, é meu mel, meu inferno, meu céu, é frio ou calor. Mas enfim tudo é paz, sempre queremos mais, se a gente faz amor. Remédio ou veneno, um corpo moreno está me enlouquecendo de tanto desejo. Se estou nos braços dela, melhor a minha vida, morrendo eu me vejo. Ela é sensual, é tão original, é meu bem, é meu mal, já não posso entender. É remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém. Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem. É meu sal, é meu mel, meu inferno, meu céu, é frio ou calor. Mas enfim tudo é paz, sempre queremos mais, se a gente faz amor. É remédio ou veneno que eu estou bebendo da boca de alguém. Às vezes melhora, às vezes piora, faz mal e faz bem. É meu sal, é meu mel, meu inferno, meu céu, é frio ou calor. Mas enfim tudo é paz, sempre queremos mais, se a gente faz amor. Baú Sertanejo. Vou sair do falatório do escritório. Foi uma semana inteira de canseira. Quero só tranquilidade, tô saindo da cidade, vou pro meio do sertão. Meu amor tá do meu lado, celular tá desligado, só atendo o coração. Vou pra roça, vai ter festa no terreiro. Desce o pé, sobe poeira, não existe saideira, tira o galo do puleiro. Vou pra roça, vai ter festa no terreiro. Violada a noite inteira, fogo aceso na fogueira, não precisa de dinheiro. Vou sair do falatório do escritório. Foi uma semana inteira de canseira. Era só tranquilidade, tô saindo da cidade, vou pro meio do sertão. Meu amor tá do meu lado, celular tá desligado, só atendo o coração. Vou pra roça, vai ter festa no terreiro. desce o pé, sobe poeira, não existe saideira. Tira o galo do puleiro, vou pra roça, vai ter festa no terreiro. Violada a noite inteira, fogo aceso na fogueira, não precisa de dinheiro. Vou pra roça, vai ter festa no terreiro. Desce o pé, sobe poeira, não existe saideira. Tira o galo do puleiro. Vou pra roça, vai ter festa no terreiro. Violada a noite inteira, fogo aceso na fogueira, não precisa de dinheiro. Victor e Léo, vou pra roça. Alan Aladim, remédio ou veneno. Edson Hudson, na moda do Brasil, com a música Saudade de Minha Terra. Ainda ouvimos o de Paulo e Paulino, Nada Mudou. Daqui a pouquinho tô de volta, aguenta aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sertanejo está de volta. É o Baú de volta já com você aqui na sua rádio preferida. Tem Zezé de Camargo e Luciano, Sem Você. Depois tem a Thaíde Alexandre, Agenda Rabiscada, Christian Ralph, Na Luz Desse Sol. As melhores você ouve aqui no Baú. Depois de tanto tempo sem te ver, de novo cara a cara com você, nem sei como começar. Tenho tanto pra dizer. Sei que o meu amor está cada vez maior. Sei que sem você só tem tristeza ao meu redor. Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto. Hoje eu sei que a tua vida é aquele livro que eu não pude ler. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. No fim da história acabei ficando sem você. Chamego, luz apagada. Não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de lua. Estou morrendo, a culpa é sua. A tua vida é aquele livro que eu não pude ver. Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver. No fim da história acabei ficando sem você. Sem você não tem amor. De madrugada não tem chamego, apagada, não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem de lua. Estou morrendo, a culpa é sua. Chamego, luz apagada. Não tem lençol, cama amassada. Sem você, sem essa de cantar pra lua, eu sou mais um homem.

acende e faz brilhar pra sempre juntos na estrada que leva o nosso amor. A luz de sol que a gente acende e faz brilhar pra sempre juntos na estrada que leva o nosso amor. Melhores. Baú Sertanejo. É pra lá de bom. O sanfoneiro é quem comanda o som. A gente dança moda sertaneja, tomando cerveja, comendo batom. À meia-noite nada é proibido. Mulher casada troca de marido. O engraçadinho apaga o lampião e o amassa mamão fica mais divertido. É um mexe-mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija, nessa peleja todo mundo tonto. Eu que não sou santo também tô no meio. É um mexe-mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa peleja todo mundo tonto. Eu que não sou santo também tô no meio. Na roça é pra lá de bom. O sanfoneiro é quem comanda o som. A gente dança moda sertaneja, tomando cerveja e comendo batom. À meia-noite nada é proibido. Mulher casada troca de marido.

Estamos de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado de volta na sua rádio. Para fechar a programação na sua segundona, tá pintando as últimas de hoje. Tem as Marcianas Marcas. Depois tem Leandro, mais o Leonardo Solidão. Você foi chegando e já entrou na minha vida. Sem eu perceber, sem mais nem menos, te chamava de querido. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Quase toda uma eternidade num só momento. Eu que já estava desistindo de ficar apaixonada, trazia no meu peito muitas marcas dos amores do passado. Você foi a coisa mais bonita que pude acontecer pra mim. Assim como aconteceu, tão facilmente morrer, comigo é sempre assim. Agora sofro ainda mais que antes, sou a mais triste da minha rua. Amor, eu vou vivendo de lembranças, doces lembranças. Desistindo de ficar apaixonada, trazia no meu peito muitas marcas dos amores do passado. Você foi a coisa mais bonita que podia acontecer pra mim. Assim como aconteceu, tão facilmente morreu, comigo é sempre assim. Agora sofro ainda mais que antes, sou a mais triste da minha rua. Amor, eu vou vivendo de lembranças, doces lembranças, lembranças suas. Baú Sertanejo. Amor por ela. Sou fazer amor com ela. Suporto a vontade de fazer amor com ela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, e minha alma extravasa, não suporto a vontade de fazer amor. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Se olha pra ele, machuca eu. Se falar com ele, machuca eu. Se liga pra ele, machuca eu. Quando pensa nele, machuca eu. Se chora por ele, machuca eu. Não chora por mim, quem liga pra mim? Machuca eu, sai à noite com ele, machuca eu. Dá beijinho nele, machuca eu. Faz carinho nele, machuca eu. Faz amor com ele, machuca eu. Se eu bebo, se eu choro, é problema meu. Eu sofro demais, o que você me faz? Machuca eu. Eu devia te deixar, ter vergonha na cara e deixar de te amar. Não consigo te esquecer, e pra não chorar eu preciso beber. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Eu devia te deixar, ter vergonha na cara e deixar de te amar. Não consigo te esquecer, e pra não chorar eu preciso beber. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Nossa senhora, Dom Márcio Fabiano, vocês estão cantando muito, hein? Mas também depois de tanta pinga, todo mundo canta. Agora é a vez de vocês, Rick. Vamos lá, Rick. Deixa com a gente agora pra rasgar mesmo. Deixa comigo. Segura aí. Se olha pra ele, machuca eu. Se falar com ele, machuca eu. Se ligar pra ele, machuca eu. Quando pensa nele, machuca eu. Se chorar por ele, machuca eu. Não chorar por mim, nem ligar pra mim. Machuca eu, sai à noite com ele, machuca eu. Dá beijinho nele, machuca eu. Faz carinho nele, machuca eu. Faz amor com ele, machuca eu. Se eu bebo, se eu choro, é problema meu. Eu sofro demais, o que você me faz? Machuca eu. Eu devia te deixar, ter vergonha na cara e deixar de te amar. Não consigo te esquecer, e pra não chorar eu preciso beber. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Eu devia dia te deixar ter vergonha na cara e deixar de te amar. Não consigo te esquecer, e pra não chorar eu preciso beber. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Dessa vez doeu, você nem quer saber, vai machucando eu. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Apesar desta saudade que me causa grande dor, posso dar boas notícias com o pouco que já fiz. Consegui achar emprego, foi de tanto procurar. Não é bem o que esperava, mas já dou graças a Deus. Meu salário é muito pouco, mas já posso até sonhar em te ver no fim do ano e me embalar nos braços seus. Dê lembrança aos meus amigos que por mim te perguntar. Diga a todos que estou bem, mas não me esqueça de escrever. Não lhes conte que estou triste, pra ninguém se preocupar, mas me mande seu retrato pra que eu possa te ver. Imaginando as belezas do meu querido lugar, eu sinto falta de tudo que deixei no meu rincão. Apesar do meu cansaço, meu consolo é recordar. Aos domingos não trabalho, minha saudade é maior. Passeios não tem graça, pois não tenho onde ir. Só a tristeza e a amargura está vivendo ao meu redor. Não arranjo namorada porque gosto só de ti. Dê lembrança aos meus amigos que por mim te perguntar. Diga a todos que estou bem, mas não me esqueça de escrever. Não lhes conte que estou triste, pra ninguém se preocupar, mas me mande seu retrato pra que eu possa te ver. Grande César e Paulinho, Carta de um Jovem Triste. Matos e Matheus, Machuca Eu e a música do Leandro mais o Leonardo, Solidão. Também tivemos as Marcianas, Marcas. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso Baú Sertanejo. Forte abraço a todos, obrigado a você mais uma vez pela companhia, pela audiência. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Grande abraço e até lá. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.